Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3, e eu estou de volta. Aqui é o Mario, o seu host voltando a ser oficial, não sei, porque aparentemente eu substituí o Jefferson nessa tarefa. É oficial sim. Não, você é o melhor. Isso é o Jefferson que tá falando, mas eu preferia ele apresentando. E do meu lado esquerdo está o Jomon. Menos de uma semana. Pra Smash? Pra tudo, pra felicidade do universo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Tá frio. Quantos graus tá fazendo aí, Jefferson? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tô em casa, tô de roupa. Isso quer dizer que tá muito frio. Porque normalmente você fica pelado? Geralmente eu fico de cueca, né? Meu Deus. Como vocês sabem, eu fui viajar. Eu fiquei esses dias fora, tava lá nos Estados Unidos, curtindo as férias, é isso aí. Uma das coisas que muita gente... Pouca gente fala, na verdade, nas férias, a galera tende a entender que é tudo as mil maravilhas e por aí vai. Não tô falando que não foi, pelo contrário, foi tudo magnífico, porém tive alguns problemas e o principal delas é com a alimentação. Pra quem vai para os Estados Unidos, ou já foi, ou, sei lá, ou talvez nunca tenha ido e vai ficar sabendo agora, existe um grande problema de adaptação à alimentação, principalmente se você tá saindo aqui do país, né? Mano, lá só tem comida industrializada ou comida... pré-pronta ou enlatada. Então, se você é turista, por exemplo, ou você vai pagar caro na comida, a média é 9 a 12 dólares a comida barata num restaurante, ou você vai, tipo, sei lá, em algum outro um supermercado e comprar uma comida pré-pronta, assim, que vai dar uns 2 ou 3 dólares, mas nunca é coisa barata, sabe? Então, cara, eu tive um grande problema que eu fiquei com gastrite fodida lá. De novo? Você ficou com gastrite? Eu já tenho gastrite nervosa, né? Mas, mano, foi a níveis épicos, assim. É que quando você foi pra E3 também, né? Teve gastrite. Então, mesma coisa, cara. Eu tentei me alimentar direito lá. Porque você sai na rua e McDonald's, Burger King, Subway, todas essas franquias que você já conhece, mais algumas outras que só vende porcaria. Então, eu tentei o máximo no Walmart comprar... comidas pré-prontas, o máximo de comida brasileira próximo lá que tinha era frango teriyaki. Frango teriyaki é arroz, legumes e um frango teriyaki, né, com molho teriyaki. Mas é molho muito forte e normalmente eles colocam pimenta em tudo. Foi difícil, mano. Realmente, assim, não sei se vocês já viajaram, já passaram por isso, mas é complicado. Essas mil maravilhas, assim, eu tive muitos problemas andando lá fora que eu tava realmente mal, assim, tipo, intestino preso, problema com gases e por aí vai. Não tinha sukiá lá, não? Não, mano, acho que sukiá é brasileiro, inclusive. Não, sukiá é japonês. Ah, mas não tem nos Estados Unidos, eu não achei. Você passou por onde? Só por uma dúvida, assim. Eu fui pra Orlando. E, assim, Orlando é uma cidade turística, restaurante tem de grandes variedades, inclusive tem restaurante brasileiro lá. Mas a comida não é meio muito brasileira, assim, é meio que abrasileirada, uma comida brasileira americanizada. Então tem um filé de carne lá, mas é um filé de carne diferente, é apimentado também, é estranho pra caramba, mano. E, velho, na boa, se você reclama do seu arroz e feijão do dia a dia, aproveita ele, cara. Juro pra você, a comida brasileira é a melhor comida do mundo e é comida barata. E é isso aí, cara. Aceita que arroz e feijão nunca vai... Nunca vai ser superado. Aproveita que arroz e feijão nunca vai ser superado por nenhuma outra comida do resto do mundo. Eu discordo um pouquinho. Você pode reclamar do arroz, que arroz no Brasil é ruim. Não, cara, não. Nunca vai ser, mano. Nunca, nunca. E eu comi comida japonesa lá, tipo, coisa preparada do Japão lá. E eu não achei tão bom. Ah, mas aqui no Brasil as coisas preparadas do Japão é mais original que lá. Mas foi preparada por japonês. Não, então aqui também, pô. Aqui tem bastante coisa que a cultura japonesa no Brasil é mais forte que nos Estados Unidos. É o que você pensa. Mas eu assim, é aquela coisa, a gente é totalmente... Não dá pra conversar sobre isso porque a gente é brasileiro, né? O nosso gosto vai ser que o Brasil vai ser melhor, né? Mas eu imagino que, por exemplo, um japonês que tem arroz todo dia, o mesmo tipo de arroz... Ou o mesmo tipo de arroz não, né? Mas o arroz que eles gostam todo dia, aí eles vêm pro Brasil, eles vão achar ruim. Que o nosso arroz é diferente, o nosso arroz vai não vai estar grudado, tá? A gente não come arroz direito e tudo. É duro. O nosso? O comentário é que, pra japonês, é que o arroz brasileiro é meio duro. Ah, então, aí, viu? Tem um ponto. Mas eu acho que, assim, o ponto é a comida dos Estados Unidos é muito lixo, assim. É zoado, cara. É zoado. Não vem com essa, não, onde que a galera fala, nossa, eu vou pra lá, vou me estragar. Cara, em 3 dias você já vai estar se doendo. É muito ruim ficar comendo a comida dos Estados Unidos todo dia. Nessa semana, a Nintendo anunciou uma exposição de Fire Emblem para a Golden Week. Mais ou menos dia 4 de maio de 2019. As vendas do evento vão começar dia 28 de dezembro e eu não tenho a menor ideia do que esperar uma exposição de Fire Emblem. Aliás, a Nintendo não deu nenhum detalhe. O que vocês acham que vai ter na exposição? Vocês acham que vai ter, sei lá, um monte de waifu, merchandising pra lá e pra cá? Ou vocês acham que vai ter algum anúncio relevante? Cara, tinha muita especulação aí do que ia rolar, né? O que a gente tem certeza é que não certeza, mas acho que das especulações mais fortes é que vai ter novidade de Fire Emblem Heroes e o Fire Emblem Three Houses, que é do novo jogo pro Switch, né? Agora, a grande especulação é se o Tokyo Mirage Sessions será lançado. Porque não só muita gente tá esperando, né, que venha o Tokyo Mirage Sessions do Wii, a versão portada. Wii U. Do Wii U. Versão do Wii U portada pro Switch. Ou se vai vir uma nova versão, essas são possíveis condições. Mas uma grande coisa que reforça isso é que o evento vai acontecer em Tóquio, né? Bom ponto. Eu chutaria, tipo, coisas que vão ter certeza. Fire Emblem Heroes e Fire Emblem Cypher, né, que é o jogo de cartas de Fire Emblem. Que faz bastante sucesso, é exclusivamente japonês, também fala, não lançou em nenhum país ocidental, mas faz sucesso no Japão, tem uma fanbase. Se faz sucesso, eu não sei, eu sei que no interior é muito difícil comprar Cypher. Ah, mas é interior, né? Interior é difícil tudo nessa vida. Não, mas é que os outros jogos de carta que eu não reconheço tem bastante, agora Cypher não... É o suficiente pra continuar lançando, né? Faz sucesso o suficiente. Eu chutar, assim, Fire Emblem Three Houses é estranho. Aquela coisa, a gente vai ter provavelmente um Direct no início do ano. É estranho por quê? Porque a gente não é Spring que tá, né? Spring 2019. E vai estar no meio do Spring isso aí. Vai ter, se anunciarem alguma coisa, falaram alguma coisa de Three Houses, eu acho que só vai ser pra... Ah, olha, essas coisas finais antes do lançamento. Ou se não, olha uma DLC pós-lançamento. Porque eu acho que a Nintendo ela vai apresentar o Three Houses no início do ano que vem, num Direct provavelmente do início do ano que vem, lá pro lançamento pra abril, maio, março, abril, maio, por aí. Mas minimamente espera-se que o jogo esteja disponível pra ser jogado no evento, né? Uhum, aí sim. Mas não que ele seja revelado lá, né, com mais detalhes. Vem cá, vai ter algum... Não sei se esse evento vai cair numa data comemorativa de Fire Emblem, né? Vai ter alguma coisa comemorativa em 2019? Tipo, sei lá, 20 anos de algum jogo, 10 anos de algum jogo específico? Boa pergunta. É possível que eles lancem alguma coletânea, alguma coisa parecida, né? Poderiam fazer... Assim, uma ideia é um remake, né? Que eles já fazem. Um remake do quê? Pode ser de algum Fire Emblem, sei lá, o Fire Emblem 4, que ainda não saiu, o Fire Emblem 5, que ainda não saiu fora do Japão, ou os Fire Emblem de GBA. Pode ser que eles usem Echoes como se fosse uma marca do remake. Eles, sei lá, fazem um novo título e colocam Echoes, que nem fez com o 3DS. Eu acho, assim, não pesquisei, mas provavelmente não. Acho que a data é mais porque a Golden Week é feriado, né? Então é mais fácil de você captar público. É que eu fico pensando, por exemplo, eu não sou público-alvo de Fire Emblem ainda, né? Eu não sou fã de Fire Emblem a ponto de comprar o jogo no lançamento. Eu também não joguei quase nenhum jogo anterior da série. Seria muito favorável que eu tivesse alguma coletânea pra jogar os jogos, né? Tipo, vir jogo do GBA, do... Enfim, né? Nintendo DS, 3DS, colocar uma coletânea de jogos portados pro Switch. Eu não acho que seria impossível disso acontecer, porque agora o Switch tem uma base muito, muito estabilizada, né? Ter esses jogos de novo e eles conseguirem focar no desenvolvimento de Fire Emblem como uma marca fora, né, pro Ocidente, eu acho que seria muito favorável. Eu votaria que apareceria uma coletânea parecida. Eu tô vendo aqui, os Fire Emblems mais perto é o do Ike, que tem lançamento no Japão dia 20 de abril, e o 4, que é exclusivo do Japão, que tem lançamento dia 14 de maio, mas não é nenhum 9 de maio. Então não sei, mas não é impossível, eu só acho que... Eu não sei, mas acabou de lançar um jogo já falando no próximo, sabe? Eu não sei se tá... É exagero. Eu não sei, eu não acho que é exagero, não. Eu acho que poderia acontecer. E se eu puder fazer um outro chute, isso eu acho que pra todos os fãs, como tá caindo na Golden Week, mano, faz alguma espécie de dating simulator das waifus de Fire Emblem que, mano, vai vender como água. Mas por que a Golden Week em relação com isso? Ah, não sei, cara, feriado, enfim. Eu acho que eles não dão biscoitinho na Golden Week, né? Não sei, são vários feriados juntos, eu não sei se algum dá biscoito. Enfim, acho que poderia acontecer, se acontecesse, não sei, mano. É um título bem... é um gênero de jogo bem estabilizado no Japão. E, sei lá, acho que venderia como água. Tem wife pra caralho, não lembro. Ah, não sei. É que aí tem que gastar em história. Mas um chute que eu tô vendo muita gente fazer, e eu tendo a concordar que, pode, que tem uma boa chance, é anunciarem... Porque, assim, eu... Série pequena no Japão, Tales of, por exemplo, tem o Tales of Festival. Então, o Fire Emblem se estruturou pra ser uma pequena série que pode ter um evento próprio. E eu não duvido ter um anime por causa disso, de Fire Emblem. E Fire Emblem cabe bem em anime, assim, o estilo já é de anime, né? Eu tô com a menor expectativa possível. Eu tô pensando em tentar ir lá, chegar lá e ver um monte de waifu e voltar pra casa. Ah, mas você pode comprar os negócios, né, Jeff? Nem vem aí que você é sujo com essas coisas. Não, sim. Eu posso comprar merchandising. Eu fiquei pensando muito e eu vou tentar ir, né? Não sei se eu vou conseguir. E também, mas é aquela coisa, né? Ir pra Tóquio, aqui, eu que moro no interior, é uma facada. Então, sei lá, pra ir pra lá, por isso que eu tenho pra, sei lá, comprar um Switch. Caralho. É, contando a despesa de passagem e coisa, é muito mais caro que comprar um Switch, aliás. Então, não sei, eu vou tentar ir, mas eu tô com minha expectativa muito, muito baixa. Porque eu sei que, sei lá, é melhor assim do que me decepcionar. Um anime seria a expectativa. Um anime, você vê saindo, pra você é whatever, então ele não sobe expectativa, ou estaria numa expectativa baixa? Um anime, pra mim, tanto faz. Eu não sei, eu quero ir lá e comprar besteira. Eu acho que é isso. E se as besteiras for só o Wi-Fi, eu vou ficar um pouco decepcionado, mas tudo bem. O Jefferson vai voltar com uma peruca do Marth na cabeça, né? Mas olha, um anime eu não acho inviável. A única coisa que eu não gostaria que acontecesse é um live action. E especialmente se fosse anunciado pela Netflix ainda. Nossa, mano, você consegue estragar tudo, né, velho? Você tá com medinho agora, né? Agora me deixa preocupado, mas eu duvido que isso aconteça. Eu espero que isso não aconteça. Muitas esperanças. Mas se isso acontecer, quem faz tinta de cabelo ia ficar muito feliz. Nessa semana, a Nintendo, famosamente do nada, anunciou o fim do programa de criadores da Nintendo, né? Que é uma tradução muito porca que eu fiz agora, que era o programa da Nintendo tinha, a parceria que a Nintendo tinha com produtores de conteúdo no YouTube, que ela obrigava que os, que, se não me falha, algumas das diretrizes era que os criadores de YouTube só tivessem dentro do canal conteúdo dela, tinha que, eram coisas... especificamente que a Nintendo permitia lançar, não lembro se jogos retrô, por exemplo, ela permitia que mostrasse. Era um monte de diretrizes e você tinha que se cadastrar com a Nintendo. Caso você não se cadastrasse com a Nintendo, ela ia lá e ficava dando direitos autorais nos seus vídeos. Agora a Nintendo percebeu que o YouTube, depois, muito lentamente, percebeu que o YouTube é uma ferramenta de marketing boa pra ela, principalmente porque ela não paga ninguém pra ficar fazendo conteúdo dela. Ela fez novas diretrizes e cancelou o programa antigo. Nessas novas diretrizes, ela tá muito mais liberal. Basicamente, a maior regra que ela tem é: você só não pode exibir jogos nossos que ainda não lançaram, né? Que é basicamente uma resposta para as pessoas que estavam colocando músicas e gameplays de Smash Bros. Ultimate, que já caiu na internet, no YouTube. E agora a Nintendo permite canais, qualquer canal, colocar conteúdo dela, fazer conteúdo dela, desde que o canal tenha alguém conversando, né? Seja um vídeo de review, seja um let's play com alguém comentando, só não pode ser o vídeo puramente o gameplay. O que vocês acham disso? O cadastrar que você disse antes, é, na verdade, é dividir as fatias do lucro, né? Eu acho que... pra mim, esse programa, ele foi criado pra Nintendo mais pra capitalizar recursos, e eu acho que não deu certo. Eu acho que a Nintendo esperava que as pessoas se cadastrassem no programa e dividissem a fatia dos lucros, mas o que acabou acontecendo é que todo mundo falou que nesse modelo não dá, e aí ficou ruim pras duas partes, né? É, ninguém cria conteúdo da Nintendo no YouTube, quer dizer, poucas pessoas têm esse acesso. E a Nintendo também não lucra muito com esse negócio. Elas vê, tipo, as rivais lucrando em cima do marketing que é feito em outros jogos. Eu acho que é difícil difícil defender, mas eu acho que o programa era puramente comercial. Então é difícil defender esse tipo de decisão da Nintendo. Mas enfim, ela viu que não dava, acho que dava mais dor de cabeça em cadastrar as pessoas do que manter o programa. Sempre foi uma merda, cara. E o YouTube, ele sempre cresceu exponencialmente, ele se tornou não só uma ferramenta de marketing para a própria empresa, mas uma ferramenta de criação de conteúdo, enfim, que permitiu que empresas surgissem ao redor dessa criação de conteúdo, né? Então tem empresas milionárias aí ganhando dinheiro com produção de conteúdo porque tem outras pessoas produzindo conteúdos para elas, né? Você tem networkings, enfim, tem toda uma série de produções e todo um ecossistema envolvendo essa geração de conteúdo, inclusive de games, que é um dos conteúdos mais consumidos dentro do YouTube. E porra, uma das maiores empresas de games não ter uma maneira prática e fácil que permita que as outras pessoas produzam conteúdo e não se preocupem tanto com os direitos autorais, sabe? É um grande retrocesso, sempre foi. Todo mundo sempre criticou a Nintendo por causa disso. Ela tá voltando atrás, mas eu acho que ela tá voltando atrás atrasada. Ela nunca deveria ter ido, né? Eu não sei se agora por birra os produtores de conteúdo vão fazer conteúdo da Nintendo, né? Eu tava lendo um pouco as diretrizes, em questão do vídeo upado sozinho, se eu não me engano, se você upou diretamente do Nintendo Switch, não tem problema. É aquela coisa, né? O limite do Nintendo Switch é o que, 30 segundos? Alguma coisa assim. Você não vai... Quem vai ficar vendo vídeo de 30 segundos? Só se você pegar um snippet, alguma coisa assim, que vai servir pra uma outra coisa, né? Ou propagar nas redes sociais, ou coisa parecida. Mas vídeo produzido mesmo, etc., não, realmente não pode ter... Não pode ter só o gameplay sozinho, né? Não sei como é que Game Explain essas coisas vão fazer, não sei se tem um trecho delimitado, né? Por aí vai. Eles têm abertura, por exemplo. Acho que isso aí já considera que não é só o vídeo. É que eles não poderiam também só pegar canal da vídeo da Nintendo e upar, né? Aham. Uhum. Teve esse problema também. Mas eu acho que, por exemplo, esses vídeos aí, normalmente eles colocam, às vezes, um cara falando uma besteirinha antes, um fillerzinho antes. Eu acho que aí já matou e falou, tem comentário. O que eu acho que a Nintendo também peca é na propagação desses vídeos de alguma forma dentro das plataformas dela. Então, você tem o app do YouTube, mas você não tem uma maneira prática de você chegar a vídeos que você queira ver de um jogo determinado. Eu acho que isso faz diferença e isso talvez ajudasse ela a promover o próprio conteúdo. E também, outra coisa, um motivo que eu acho que ela tá chegando atrasada, eu não acho que o YouTube vai morrer, pelo contrário, eu acho que ele é uma plataforma muito estabilizada de streaming e de produção de vídeo, de distribuição de vídeo, mas os canais, os aplicativos de streaming... em questão de jogos, eles estão muito hoje, né? Estão muito mais acessados, estão muito bem mais viabilizados, né? Twitch, Cube TV, enfim, todos esses aplicativos, todos esses serviços, eles têm muito mais parceiros que estão produzindo conteúdo e estão gerando muito mais retorno financeiro para as outras empresas que estão produzindo jogo do que o próprio YouTube, né? O YouTube, você tem os canais que são famosos, etc., mas eu acredito que hoje, vendo os números, o Twitch e outras plataformas, né? Então... São tão importantes quanto, né? Eu acho que hoje o streaming é um negócio do momento. E eu não vejo também a Nintendo tão, com uma relação forte com essas empresas, esses serviços de streaming. Eu acho que se eu fosse arriscar em alguma coisa, algum programa de parceria, seria com essas plataformas de streaming. Eu acho que só de você não ter mais, basicamente não ter mais diretriz, assim, né? Você deixar o negócio super aberto para as pessoas fazerem, já ajuda tanto no YouTube quanto no Twitch. Porque todas as regras que ela falou, valia pro Twitch também. E agora ela falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só espero o Ultimate lançar antes de vocês ficarem fazendo vídeo. Não só Ultimate, todos os outros jogos, né? Sim, é que o Ultimate é mais próximo, eu exemplifiquei com ele. E eu acho que, tipo, vai ter gente fazendo aí, birra, é birra, mas só que é aquela coisa, tem uma galera aí que você vai perder, ou senão você mesmo gosta de jogo da Nintendo. Então acho que, aquela coisa, por mais que uma empresa guspa na gente, a gente continua gostando das empresas normalmente. Ué, então você tá feliz com o anúncio, é isso? Eu tô, até aí pro futuro, talvez, canal do Estação 64. Olha só. Olha aí. Só vão ter que ver como é que isso vai acontecer, né? Porque tem editor, tem muita coisa envolvendo. A gente prometeu que no início do podcast ia ter alguma coisa disso, até agora não teve, já estamos aí. João, faz antes de ficar prometendo coisa, velho. Eu falei possível não confirma nada. Aqui é tipo indústria de jogos. Não, calma, então deixa pros ouvintes responderem como que eles gostariam que tivessem conteúdos do Estação 64 no YouTube. Seria gameplay? Seria como? Seria um bate-papo? Vai aí, responde nos comentários. Como eu mencionei, eu estou voltando dos Estados Unidos, de Orlando, mas o mais importante dessa época é que eu voltei da época do Black Friday, e eu pude experimentar o Black Friday nos Estados Unidos. O original, o Nutella. Raiz, não, o Raiz, desculpa aí, o Raiz. Mas olha só, quando eles são holidays, eles englobam tanto Black Friday quanto Natal, né? Então, no geral, as empresas elas se preparam para o holidays, elas criam campanha de marketing, promoção, vendas, tudo antes da Black Friday, porque ela vai se prolongar até o Natal, né? Mas as vendas da Black Friday influenciam no Natal, enfim. É aquela coisa, você tem um pôster pro Black Friday, aí você coloca um chapéu de Papai Noel e virou o pôster do Natal. Não, não é isso. Não é quase isso. O que eu tô falando é que a preparação pro Natal é a própria Black Friday, entende? Porque as vendas vão repercutir no Natal. Então, eu estava lá e eu pude presenciar, presente ao vivo, como que as empresas de games, incluindo a Nintendo, elas se preparam pra isso, né? E eu fiquei desapontado com a Nintendo, porque eu fui em todas as lojas geeks lá, nerds de jogos, GameStop pra caralho, Best Buy, por aí vai. E todos stands da Nintendo, promoções, etc. Mano, não querendo criar uma competição, porque não é, ou é, não sei. Mas a Sony dava um pau em tudo, cara. Em questão de promoção, a Nintendo, a gente sempre soube, né? Quase nunca tem promoção de Black Friday, né? No máximo ela faz um bundle de algum console, alguma coisa do tipo. Tem o bundle do Smash, eu vi lá, mas assim, ele é só os stickerzinhos, né, e é o mesmo preço normal de um Nintendo Switch com jogo. Agora, a Sony, ela tinha dois tipos de promoção pra PS4. Tinha o PS4 1TB normal, que vinha com Homem-Aranha, que tava $200, e tinha o bundle com o Red Dead Redemption 2, o PS4 Pro de 1TB, a $300, $400, acho. Tava alguma coisa assim. E, cara, presente na Black Friday, eu fui lá meia-noite, lá numa Best Buy lá, carrinhos e carrinhos com PS4, nada da Nintendo, ninguém levando nada da Nintendo, porque não tinha promoção. Isso foi meio decepcionante, assim. Eu mesmo, como fã, fui tentar procurar alguma coisa e não tinha. Isso não sei como que vocês encararam a Black Friday desse ano, mas eu achei decepcionante, sabe? Eu acho que o fato de não ter nada da Nintendo em promoção, acho que é muito uma política da empresa. Até os jogos delas não abaixam tanto preço. Assim, a gente fica triste, mas acho que pra defender o Switch, eu acho que é o console que menos tá precisando de promoção. Eu acho que as vendas do Switch estão bem a ponto de eles ainda não terem que abaixar o preço e ainda, sei lá, tá no segundo ano, ainda tá novo. Mas é triste, né? Porque impede o acesso de muitas pessoas que não têm $300 pra pagar. Mas acho que comercialmente, eu até acho que essa Black Friday, eu ainda acho que faz sentido não ter esse tipo de promoção. Então, concordo com o Jeff, porque é aquela coisa, o PS4 tá aí há muito tempo. E ainda mais que eles lançaram o Pro e tal, eles querem empurrar o Pro pra quem comprou o PS4 normal. É normal eles abaixarem o preço dessas coisas. Com Red Dead Redemption, com jogo novo, tava em promoção. Não, você tem que cair com hype na galera. O Spider-Man que lançou esse ano, o Red Dead Redemption, você tem que matar a galera com isso. Como a Nintendo tá vendendo bem, ela só tem que colocar o Smash. Ah, mas aí ninguém no lugar que você tava compra. Aí paciência, às vezes é a questão do o bairro aí que você tem tradição com a Sony. Não, isso não existe, cara. Isso não existe. Eu fui, e assim... Existem famíliazinhas de... Tem lugar que você joga alguma coisa. Lugar, não, isso não existe. Por região, isso não existe, cara. E eu fui em outras franquias de lojas também, foi a mesma coisa, basicamente, né? Eu vi gente comprando coisa da Nintendo, obviamente, né? Mas era o preço full. E aquela coisa, uma coisa decepcionante é você entrar na loja, né? Em todas as outras lojas que eu entrei, porque todas as lojas têm jogo da Nintendo. Você vai no supermercado, tem jogo pra caralho. As prateleiras da Sony têm jogos a $29 até $19. Nintendo é tudo $59, né? Você pega jogo do Wii U, que eles ainda vendem jogo do Wii U, a $59. É chocante. E jogo do Nintendo DS também, que eles ainda vendem, $59. Não, então, mas aí, jogo do Nintendo DS $59 é a revenda da GameStop. Não só da GameStop, de outras franquias. Porque jogos do Nintendo DS... De todas as outras franquias. Mas os jogos do Nintendo DS nunca foram $60. Isso aí é pura revenda. Mas aí a questão, a Sony também, é outro ponto. A Sony já tem costume de abaixar os jogos dela, as outras empresas têm costume de abaixar. Eu não sei, aquela coisa, não sei se você viu jogo, por exemplo, da da Bethesda. Eu não sei se esses jogos em si, os da Ubisoft, da Bethesda, estavam mais baixos que os da Nintendo, né? Ou se eles não queriam baixar. É, mais baixo que os títulos, por exemplo, Super Mario Party, esse tipo de coisa, tava tipo $39. Mas é, eu acho que é um preço padrão pra outros tipos, outros gêneros de jogos que tem pro Nintendo Switch. Mas também, por exemplo, a nível de competição, tava muito mais caro que outros jogos, o mesmo jogo pra outros consoles. É, sei lá, eu não sei se é um bom exemplo citar isso, mas Dragon Ball FighterZ tava muito mais barato no PS4 do que no Switch. É, tem diferença de lançamento aí também, né? É, mas, pô, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, mas só que o FighterZ basicamente é bem mais recente no Switch do que no PS4. Mesma coisa de comparar o Skyrim, por exemplo. Ah, pô, mas o Skyrim no Switch tá muito caro ainda. Tá muito caro, mas o jogo acabou de lançar, né? Espera aí. Se você acha que o tempo do jogo não vale o preço. É, eu acho que não vale, Eu entendo, assim, eu entendo a indignação, concordo com a indignação. Só que se a Nintendo tá vendendo, que nem o Jeff falou. Mas o que eu tô querendo comentar também, não é só em relação a preço, é a experiência. Porque você ver coisas novas preparadas pro Holidays, né? Você, no caso do Nintendo, você tem Pokémon Let's Go e vai ter Smash Bros, né? Tinha bastante coisa de Smash Bros, você podia até pegar o jogo lá, já comprar a capinha lá, exclusivo, sabe? Você fazer a pré-venda lá pra compra do jogo, levar pra casa, tinha coisa desse tipo lá. Mas eu não vi muita gente procurando, em várias das lojas que eu fui, Pokémon Let's Go tinha de sobra. Né? A gente viu o número de vendas e tal, eu acho que o Japão impactou muito mais do que outros tipos de localização, né? Mas enfim, outro ponto que eu também queria citar em relação à experiência é que eu fui jogar, fui em um dos pontos de testes lá do Super Smash Bros. Ultimate. Em um dos shoppings eles fizeram uma área da Nintendo lá, um stand da Nintendo, aí tinha os jogos que eles já lançaram, Super Mario Party, mas tinha dois telões disponíveis pra você jogar Super Smash Bros. Ultimate com full roster, né? Só que tinha muitas restrições, muitas. Inclusive até pra divulgação, você não podia tirar foto do roster, eles brigaram comigo porque eu tentei tirar foto e não dava. Joguei uma vez, depois tinha que pegar uma fila imensa pra jogar de novo, e se eu não me engano tinha gente que tava falando que não dava pra jogar de novo se você já tivesse jogado. Então cara, sei lá, não foi muito agradável pra mim, eu voltei com algumas coisas da Nintendo, mas eu não consegui encontrar tanta coisa assim pra comprar exclusiva lá. Amiibo, esquece. Se você acha que você vai chegar lá e tem amiibo chovendo lá pra você, mano, no máximo você acha um do Mario lá e olha lá. Eu acho que faltou coisas desse tipo. Eu, como um visitante turista, fui em várias lojas, eu achei pouca coisa da Nintendo. E é isso, eu não sei, eu quero... Não, eu ia perguntar o que você comprou. Você falou em geral, mas não tem alguma coisa legal que você comprou? Então, eu comprei coisas legais, mas não foram... são só coisas essenciais pra Nintendo, mas não são coisas exclusivas. Tipo, de jogo, vocês sabem que eu quase não comprei quase nada de jogo esse ano, quase nada, né? Tipo, porque eu quis economizar pra viagem. Aí eu cheguei lá e eu vi os jogos caros, eu resolvi não comprar. A única coisa que eu comprei de jogo, além do Pokémon Let's Go, eu comprei o Mega Man 11, que eu já tava querendo, eu queria comprar a versão física. Eu comprei uma pelúcia do Kirby, e eu comprei... Ah, não, tem um negócio legal que eu comprei, mas isso não tem nada a ver com a Nintendo. Ó, eu comprei um bonequinho do Inkling, do Splatoon, é um bonequinho articulado e tal. Tipo um figure arts da vida? Mas ele é bem mais simples, né? E uma coisa legal que eu comprei mesmo, eu fui numa loja de quadrinhos lá, né? E aí eu enchei lá aquela enciclopédia do Mario de 30 anos. E tava barato, e isso foi um negócio que eu achei da hora de ter comprado. Que teve fã reclamando porque é informação do Wikipedia, só pra ser babaca. Só pra menosprezar minha própria conta. É que foi a única coisa que eu vi disso aí, foi a galera xingando o tradutor do negócio. Cara, talvez tenha mais coisa que eu tenha comprado, mas isso é o que eu consigo me lembrar agora. Mas eu não fui o rei das compras, assim. Isso foi o que eu comprei, assim, de lembrancinha pra trazer. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês respondem aos comentários do último episódio na página do episódio. Nossa, isso ficou estranho. É porque faz tempo que eu não faço isso, mas vamos lá. E nós respondemos os seus comentários aqui. Então, nós temos alguns comentários, eu vou pedir para o Jamon lê-los, por favor. O primeiro comentário é do Rodrigo Lalo Kikyo. Olá, amigos. Parabéns pelo cast. Essa sessão de interação com o ouvinte ficou muito bom. Muitos comentários. Estou curtindo muito Let's Go. O co-op local funciona à medida certa e cada aparição do Pikachu com medo, feliz, etc. é um diferente. É só pra comentar, eu achei o co-op, é verdade, uma coisa que a gente mal comentou de Pokémon Let's Go, o co-op eu achei meio apelão, porque eu esperava, eu lembro que eu comentei isso, que a gente não sabia ainda que se todas as batalhas iam ser dupla ou iam ser, você ia dar uma de equipe Rocket ser 2 contra 1. E no final é 2 contra 1. Eu acho que assim, o jogo, pra mim, ele ficou muito mais fácil, pra mim não, né? O jogo ficou muito mais fácil por isso, e eu não queria essa facilidade. É, não só com isso, o jogo tá muito mais fácil em geral, né? Tá muito mais fácil em geral, só que isso aí é retardado, assim, você tem 2 golpes por turno, sabe? Você tem uma chance de capturar muito mais fácil. Por mais que você gaste 2 pokébolas, se você sincronizar, você consegue. Então foi uma coisa que eu queria ter usado mais, só que eu acabei nem interessado em chamar alguém pra jogar comigo, porque eu não queria tanta facilidade. Eu joguei bastante, minha namorada se divertiu bastante, e quando eu tava jogando sozinho, aí eu vi um Pokémon que, sei lá, ia demorar 2 ataques, você vai lá e chacoalha outro controle e joga, entre aspas, o co-op single player, pra ficar ainda mais fácil. Jefferson é um porco, meu Deus. Mas, sei lá, ainda não terminei Let's Go, mas, assim, o que eu tô gostando é que eu voltei a jogar Fire Emblem Heroes por causa de Let's Go, porque eu fico com o celular na esquerda e tacando a Pokéball Pia na direita. É lindo, cara. Olha só, uma coisa pra comentar do Scope é que eu acredito que ele foi feito para jogadores casuais, né? É, por exemplo, funcionou muito bem com a minha namorada. Mas se eu, que nem o Jumon falou, se eu fosse na casa de um amigo, eu, como jogador mais assíduo, eu ficaria meio chateado de só ficar controlando o outro jogador e só, sei lá, jogando a Pokéball junto, sabe? Mas a Daniela curtiu jogar com você? Ou ela, ou foi tipo, ah, legal, e desliga e vou fazer outra coisa? Não, cara, foi divertidinho. Ela não joga muito videogame, né? Quase não joga. Então pra ela foi divertido rever os jogadores, controlar a treinadora, isso aí. Minha namorada gostou. Aliás, pra mim a função co-op foi mais como guia, né? Então, do tipo, ela não sabe, ela não sabe inglês, não sabe pra onde ir. Aí, na verdade, eu ficava com o segundo player só guiando, assim, tipo, ah, sobe aqui. Aí ela ia junto. Entendi. Então acho que pra, sei lá, pra quem não joga e pra criança é muito bom, assim, tipo, uma pessoa com experiência meio que guiando outro jogador. É, talvez um pai e um filho, né? Acho que sim. Desde que o pai deixe o filho ser o primeiro jogador, né? Não vai deixar como segundo. Sei que estamos um pouco saturados de Pokémon, mas como vocês veem o Let's Go influenciando o Core Game em 2019? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é meio extensa, hein? Eu acho que não vai influenciar, porque eles já comentaram que eles estão se trabalhando separado. Eu acho que vão ser cada um produto próprio, e o Core Game ou qualquer coisa 2020 pra frente, a gente vai ver como a Nintendo vai, como a Pokémon Company vai trabalhar com a série. Se Let's Go vai se juntar ou se Let's Go sempre vai ser uma coisa separada? Eu espero que não influencie muito, porque eu achei Let's Go muito fácil. Tipo, eu tô apreciando muito a revisita Kanto, mas pra mim ele é só um jogo de celebração. Eu acho que ele não tem que ser encarado como um jogo de desafio, sabe? Porque ele praticamente não tem. Eu acho que não tem que influenciar muito, porque, sei lá, quem gosta do jeito antigo tem que jogar do jeito antigo. Só que eu acho que talvez as mudanças de ficar procurando Pokémon no matinho, eu acho que isso é uma coisa que você pode pegar de Let's Go. Acho que, sei lá, ficar passeando em encontro randômico no matinho, isso aí é zoado, velho. Eu espero que, sei lá, os fãs mais tradicionais não chiem e a Nintendo tenha coragem de falar, vamos deixar desse jeito mesmo que tá melhor. Eu concordo com o Jeff. Batalha aleatória é coisa do passado. Estamos a poucos dias do lançamento do Smash. Como tá o Hype Train? Vai rolar aquele online da galera da estação? Queremos seguir os passos do Mestre Lucas. E eu tô na loucura, só tenho sorte ou azar que antes do lançamento do Smash, eu tenho uma semana de provas da faculdade, a semana final de provas. Então, basicamente, eu tenho que estudar pra passar nessas porcarias pra poder jogar mais Smash. Então, eu tô até continuando o hype. Tá servindo de incentivo, né? Exatamente. Por mais que eu vá ficar com uma matéria aí que eu vou ter que fazer dia 18 de dezembro, mas aí é paciência. Ah, eu tô bem de boa com o hype, de verdade. Talvez, eu nem sei se eu vou comprar no lançamento o jogo. É, o grande problema é que eu tenho esses amigos que o hype ele é tão grande que eles usam o hype por mim, sabe? Então, quando eu vejo esse hype absurdo, assim, da galera frenética pelo jogo, eu fico... Ah, cara, eu tô de boa com isso, então, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só não sei se vou pegar no lançamento, vou jogar, mas eu tô na expectativa de que essa semana de lançamento passe para as coisas se acalmarem. Mar, tem que comprar lançamento e tem que jogar lançamento, velho. Você aproveita que tem só noob no online, né? E aí você treina ali. Ah, eu tô, sei lá, esperando o controle. Acho que... O Jefferson tá com mais expectativa de controle novo do que do jogo. Com um xizinho lá do Smash, é isso? É, eu acho que o Joy-Con, o Pro Controle do Smash já chegou, eu nem abri ainda. Nossa. Mas sei lá, eu até tô mais empolgado do que o normal pra esse Smash, porque, sei lá, acho que eu gostei do World of Light, mas em geral, assim, tipo, eu não sou tão fã assim de Smash pra, sei lá, parar o meu dia. Mas vamos ver, né? Eu acho que a expectativa é moderada. E sobre o online, com a galera do Estação, a gente tem que ver como vai ser esse online. Dependendo como for, a gente até consegue fazer, sei lá, um campeonato de ouvintes e a gente junto. Aí a gente vê. Porém, a gente não tem muita informação ainda sobre o online, né? Eu não vi nada a parte dos anúncios oficiais da Nintendo. Então tem que esperar pra ver se é online. O que eu acho que seria interessante, de repente, é... Provavelmente todo mundo aqui já tá, mas é fazer parte do nosso grupo do Facebook, o Boteco 64. Eu acho que se for acontecer alguma coisa desse tipo, no mínimo a gente vai anunciar por lá. É, e fisguei o bait dessa Black Friday e fiquei um pouco mais pobre com Celeste e Donkey Kong. Abraço, Rodrigo sem sobrenome dessa vez. Eu acho que foram bons jogos, cara. Donkey Kong eu não sei porque, né... Não, Mario. Donkey Kong Tropical Freeze é bom, porra. Não, é bom. É porque é por causa da versão do Wii U, cara. Mas se ele não tinha no Wii U, acho que vale a pena comprar. Agora Celeste é obrigação ele comprar mesmo. Eu concordo com os dois. Por mais que eu não tenha terminado nenhum dos dois, Celeste está aí no Mundo 5 e Donkey Kong no Wii U eu não terminei. Mas a trilha sonora, no mínimo a trilha sonora dos dois é uma delícia. É, eu não comprei Celeste, mas Donkey Kong vale a pena. Mas, o Jefferson, você comprou a biblioteca inteira de jogos do Switch, menos o Celeste, cara. É que Celeste é overrated. Não, que, sei lá, eu não gosto muito de jogos 2D, aí já compro Donkey Kong e mal jogo, então, geralmente jogo 2D, eu compro só da Nintendo. É, o próximo comentário é do Diego Cândido. Fire Emblem, fenomenal. Aprendi a gostar depois de ouvir vocês. Hoje sou viciado. Amém. Amém, irmãos. A igreja Fire Emblem aqui agora. A nossa meta é converter as pessoas, né? Isso foi a piada do Jefferson da semana passada, mano. Ah, obrigado por eu ter perdido isso. Eu precisava ouvir mais Estação 64. Mas eu ouvi, cara. Eu só não lembrava disso. Pô, Mário. Precisa mais de cenoura, então. É pra memorizar só. Mas cenoura? O cenoura aumenta a memória? É, né? Visão. Eu não lembro. Qual é o peixe que aumenta a memória? Comer mais peixe. É, estou até jogando o Errors, que eu disse que não jogaria. E também estou achando bem bom. Só vem em 2019 com Three Houses. Tomara que seja mais próximo do Echoes. Não, você tá maluco, velho. Você quer, sei lá, ter um arqueiro de range 5, 6? Eu não quero. Não fale comigo, seu noob. Mas assim, o bom do Echoes é aquele Miller's Turning Wheel lá, que você podia... Eu acho que esse recurso tem que ser implementado em todos os jogos da série, de você poder voltar um turno, 1, 2, 3. Por favor, seja, deixa bem menos irritante tentar fazer run sem ninguém morrer. É, eu acho que esse é o principal ponto que eles têm que pegar e adaptar na série principal. Mas eu concordo, assim, da parte de como eles representam, assim, porque o Echoes, ele meio que voltou pra série, pro início da série, só que sem todas as... Mas só que com as regalias dos últimos, né? Com um gráfico bonito, teve dublagem e tudo. Eu queria que ele fosse mais perto do Echoes na apresentação, mas a jogabilidade pode voltar ali pro Awakening, a gente já sabe que vai ter arma quebrando, então pode voltar um pouco pra antes... Só deixa difícil o jogo. Mas estamos aí esperando. A partir do momento que tiver isso aqui, a gente dá um cast de meia hora só falando de Three Houses. É, o nosso último comentário dessa semana é o Rodney Vino Arellana. Bom dia, amigos. Estão com saudades do Mario? Pois não, fiquem chateados. O Smash tá logo ali. Nossa, você riu dessa porra? Ah, não, você gosta do seu amigo? Foda-se, você tem jogo pra jogar, então... Eu entendi que é porque o Mario tá no Smash, entendeu? Tomara que seja por isso, cara. Porque, na verdade, eu acredito que os meus amigos, com certeza, irão esperar a minha falta, minha presença, assim, com o Smash. Totalmente, não, assim. Não, Mario. Não, também não se diminui desse jeito. Smash tem um espaço pros dois no meu coração. Aham, é muito maior do Smash. E você é o host oficial, então a gente precisa de você. Eu não duvido que vocês colocariam uma caixa do Smash pra ser o host agora, mas tudo bem. A gente vai chamar o cara que narra o... narrador, né? É, o narrador do Smash pra ser o host. É, e como o dezembro já está chegando, se pudessem, qual seria o presente de Natal que dariam pros outros membros do cast? Pro Jeff, eu daria uma semana de férias e um ingresso pra assistir o Detetive Pikachu. É, pro Mario, os 3 cartuchinhos do Fire Emblem GBA pra ele ficar em dia. Mano, você vai jogar o jogo de GBA pra ficar em dia, velho. Então, meio atrasado mesmo assim. Só um pouco, só. Pro Lucas, um campeonato de Smash Ultimate em que o prêmio seja um ticket do metrô com dinheiro infinito. O problema do Lucas não é o dinheiro do metrô, é o metrô. Não, eu acho que o problema é o campeonato, porque ele iria ficar puto e iria xingar todo mundo. Ah, também. É diminuir a vida do Lucas. E pro Jomon, a beta do Shin Megami Tensei 5 com a opção dele decidir os demônios que virão na versão final. Saludos. Eu acho que eu levei o melhor presente. Na boa. O presente de vocês é meio bosta. Ah, eu gostei dos meus, cara. Você gostou? É, ué, eu posso guardar de recordação. Jogar que é bom, né? Esse aí não cogitou, assim. Não. Pra mim, uma semana de férias não tem preço. É verdade, o Jefferson trabalhador. Barra pesada. Barra pesada. Olha só, eu preciso falar que é meio difícil dar presentes assim pra galera daqui, porque o pessoal aqui é bem consumista, viu? Exceto eu, assim, acho que eu posso me colocar. Ah, é, você é um monge tibetano, né, filha da puta? Eu acho que sou, cara, tipo, a semana inteira, mano, sei lá, o ano inteiro vocês compraram coisa pra caralho, e o Jefferson tá no centro do negócio onde você só compra coisa que você não precisa. Tipo, aposto que ele tá deitado em PU agora, então, sei lá, eu acho que é muito difícil dar presente aqui pra galera. Mentira. Eu não sei o que eu daria pra galera, mano. Eu daria uma semana antes e Smash Ultimate pra todo mundo. Ai, não sei. Eu já dei presente pra galera, né? Já. Verdade. O Jeff já fica comprando a gente do Japão. É isso, a gente não sabe o que dá pra galera, a gente não se conhece. Não, olha só, da última vez que eu viajei, eu também trouxe presentinhos, tá? Não queria falar nada, mas depois a gente discute. Porém, da última vez que eu viajei, eu comprei coisas assim, pra cada um, né, das pessoas que estavam trabalhando, porém que não eram da Nintendo. Então, pro Jomon, provavelmente seria alguma coisa de My Little Pony, e pro Jefferson, talvez alguma coisa de futebol americano. Aí, pro Lucas, cara, é difícil, porque ele gosta muito de Nintendo. Então, eu acho que eu daria... Nintendo something. Não, eu daria um avental de churrasqueiro, e algum bagulho de churrasqueiro. E se for dar alguma coisa pro Mario, tem que dar alguma coisa de Pokémon, porque você sabe que ele não vai reclamar. Pokémon Kingdom Hearts é isso aí, cara. Tipo, não tem como. É verdade, né? Sempre uma Keyblade nova pro coração do Mario. Comprei uma Keyblade, inclusive. Eu acho que pro Jomon daria um microfone. Ele canta. Ô, louco! Falou que o meu microfone é uma merda, hein, velho? Ah, é. Dá do Switch. É. Pro Mario, eu não sei, talvez. Mario tem que jogar Fire Emblem. Eu dava Fire Emblem pra ele. E pro. E pro Lucas, o Lucas é difícil, ele tem de tudo, velho. Ah, ele não tem Joy-Con, acho que o Lucas, ele é uma pessoa que precisa ter pares de controle extra, porque ele tem pessoas pra jogar, mas não tem, sei lá, 2 controles, é triste. Tadinho. Eu estou chorando. E pra você que ouviu até agora... Não deixe de entrar na página do episódio para deixar seu comentário do que você achou do episódio, quais são, sei lá, os pontos positivos e negativos, ou qualquer coisa que você queira perguntar para nós. Nós responderemos o seu comentário no próximo episódio. E lembrando também que eu já comentei, porém, nós ainda estamos com o nosso grupo no Facebook, o Boteco 64. Então se você ainda não faz parte, entra agora no Facebook, digite Boteco 64 e clique no botão participar. Será uma grande honra você fazer parte nas nossas discussões aleatórias, oba! E é isso, até o próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.